en las nalgas de mandarín. Então, olha, é o seguinte, eu se calhar fiz mal o trabalho de casa e não interpretei o desafio como vocês estão a interpretar tão linearmente como um desafio. Mas aquilo que eu vos ia pedir, isto é, digamos que é uma análise psicológica, também para perceber com quem é que me estou aqui a meter. Eu queria que vocês me explicassem o que é que vocês acham de uma perspectiva evolucionária das mamas da Jennifer. Qual Jennifer? Escolhe. Ah, eu escolho a Connelly, não sei qual é que o Miguel escolhe. Então vá, escolhe. Fala-me, o que é que tu achas? O que é que tu achas da evolução da escolheste a Connelly? A tua evolução? A Connelly. Okay. Então vá, explica-me lá, o que é que tu achas? Eu posso escolher a mesma? Não, tens de escolher a Fónix, está bem. Senão depois a tua descrição dos apêndices mamários da Connelly vai ser melhor que a minha. Mas façam assim, o vosso top 2 de Jennifer, se tivessem que escolher outra. Está bem. Epá, deixa-me fazer aqui um search. Mas fala só na primeira. Espera aí. Dá-me os dois nomes, mas... Está bem, mas... Ah, temos aqui a Jennifer Aniston, que era... É um clássico. Essa era para mim, já estava de olho nela. Já está a minha, já foste. Já foste, agora arranjas outra. Tens a Jennifer Lopez. Fiquei com o refugo, meu. Não, tens a Jennifer Lawrence e a Jennifer Lopez, pelo menos. Tenho a Jennifer Carpenter, aquela irmã do Dexter, não tem mais nenhuma. Não, essa não. Sim, não, essa é terrível. Essa é terrível. É simpática, tem boa personalidade. Aquela é uma poeta, como se diz. Bem, o que é que tu queres que eu te diga aqui? Estás a aldrabar isto tudo? Era suposto teres um desafio. Não, o desafio é esse. Estou a desafiar. Queres escolher a esquerda ou a direita? Isso é mais fácil. Estou a desafiar para tu me explicares o que é que tu achas do rumo das mamas da Jennifer Connelly, desde que tu a conheceste até hoje. É só isso que eu quero. Epá, desde que eu conheci, deixa-me lá ver, a primeira vez que eu a vi foi no Labyrinth, pá, isso foi anos 80. Não, mas isso não, 86, isso é... 87. Não tinha nada, isso é pedra, isso é pedra. Eu tenho que apagar, naquele botão. Eu depois jogou o corto isto. Portanto, partiu do zero, a evolução não foi mal. Depois me perceberem que és pedófilo. É... Não, corta. Sim, eu posso cortar, não te preocupes. Não tens medo. Tens cortas, está bom. Não, isto não vai falar, ninguém vai ver isso. Tenho a certeza que isto não vai aparecer no filme. Tenho a certeza. Juro. E depois, epá, lembro-me dela aqui. Lembro-me na Vida Não É um Sonho, o Requiem for a Dream, que era espetacular. Gostei imenso do filme, gostei imenso. Acho que foi aí que olhei para ela pela primeira vez com olhos de ver. E agora, recentemente, vi aquele teu post fantástico sobre o assunto que a gente está aqui a falar, não é? Epá, eu não sei descrever maminhas, eu não sei que... Estou hipnotizado, mas é que agora estou hipnotizado, não sei. Estou aqui a ver o teu post e estou hipnotizado. Não sei o que vou responder. O primeiro filme dela onde eu pessoalmente te reparei foi aquele do Rocketeer. Do Rocketeer, que é um jetpack. Sim, sim, sim. Sei qual é. Esse, ela aí estava bem, estava com saúde. Estava. E foi a primeira vez até que reparei, não? Estava com saúde, é bonito. E tu, Miguel? Esse filme é fixe. Epá, eu... Sei lá, agora... Já acabaste, Carlos? Eu continuo aqui a ver o posto. Epá, podes falar. Posso ficar com a Jennifer Aniston, mas eu acho que não há aqui grande evolução mamária, não é? Não, mas a nível de bicos, começa a desempuxar. Epá, lembro-me dela inicialmente no Friends, né? Um bocado de supeiro ao início, epá, depois foi melhorando. Teve agora aquela comédia, aquela uma merda sem jeito nenhum, onde ela fez um strip. Foram vender droga, não sei por onde. Não vi, mas estou com pena. Como é que se chama esse filme? Trip de família. É família, não sei o quê. Bem, eu não sei os títulos portugueses. É muito divertido esse filme. Não. Do sítio onde compras os DVDs, não tem os títulos. Não, eu estou a fazer um reclamo, estou sempre a dizer ao Sr. Joaquim, veja lá, se põe aqui os títulos em português, que eu não percebo depois o que é que eu. Epa, e aquilo, pronto, sempre me pareceu um bocado estanque. Oh, Pedro, não estou aqui a conseguir dissertar muito sobre este par, pá. Ok, não, sabes que eu só fiz isto. Só fiz isto porque, pá, porque eu tenho uma teoria em relação às pessoas e às mamas de Jennifer. Uma relação, há aqui um relacionamento, que é, por exemplo, a única solução, só há uma resposta aqui, que é a Jennifer Connelly. Acabou. É a única solução, é homem que é homem, só pondera a Jennifer Connelly. Depois, okay. E depois já quem fala, vem a Jennifer Lawrence. Não é? E em segundo lugar, no concurso de popularidade, dá-me a ideia que a Jennifer Lawrence vem à frente da Jennifer Aniston neste momento. Mas a Jennifer Lawrence associa-o aqui um bocado a malta mais juvenil, se calhar mais que ainda não cresceu tudo, não é? Para chegar a... Estás a falar com o gajo que acabou de falar da Jennifer Connelly no Labyrinth, caramba. Pronto, mas isso. Achas que eu tinha problemas com a Jennifer Lawrence. Mas isso cura-se, não é? Com químicos. Químicos nos tomates. E depois tens a Jennifer Aniston, que é onde vocês os dois chegaram, porque sabes que para mim a vida divide-se em duas coisas. Há duas tribos neste planeta. Há pessoal religioso, mas para mim é. Ao Seinfeld e o Friends. Ao pessoal do Seinfeld e o pessoal do Friends. Eu gosto tanto das duas, caramba, não me faças isso, tens que escolher. Mas ele faz. Epá, é. Tu és Seinfeld, não é, Pedro? Claro. Eu só há pouco tempo é quando ofereci a uma prima minha não sei quantas séries que comprei no Sr. Joaquim, mas é umas temporadas de Friends, é que eu descobri há uns 5 ou 6 anos. A paranoia que era o Friends, porque o Friends para mim era uma cena que dava na televisão quando eu mudava de canal. Mas aparentemente é uma loucura, é tipo de uma geração, meia geração à frente do Seinfeld. E depois tens Jennifer Garner. Não falamos nisso, mas não. Não. A Eletra, não? Não, mas a partir do momento que escolheu o Ben Affleck. Já não é, acho eu. Mostrou logo o gosto. Já não é, não interessa, que... mostrou logo o gosto. Mas ela teve uma fase, não é? Teve. Fase. Agora, pronto. Teve quanto a Vingadora, não era por mais não. Nada pronto, e depois a Jennifer Lopez, que também eu acho que também se poderia ponderar, mas a Jennifer Lopez é mais nalgas, o bando sobre um ninho de nalgas. Pronto, era só para perceber. Estás a influenciar os ouvintes a escrever. Era só para perceber se a vossa personalidade, se era para continuar com isto ou era para desligar já e mudar de identidade. Mas ok. Está certo. Eu acho pior se a gente tivesse escolhido um Jennifer qualquer transexual. Eu acho que aí é que era para desligar. Agora, enquanto lugar. Jennifer. Tem um bom apanhado, Jennifer. Está. O que diz Pedro? A Carpenter. Podia-se escolher a Carpenter. Quem? A do Dexter. Como é que ela se chama? Epá, não, man. Essa não. Mas sabes que agora estou aqui a ver no Google que epá, a Jennifer Connelly ela é casada com o Paul Bettany, caramba. Isto é terrível. Então, yeah. Sabem que é o Paul Bettany, aquele gajo horroroso, caramba. O que fazia de mal no Código da Vinci, né? Pois exatamente. Também fez aí de anjo, caralho, sim. E tem aqui outro problema, é vegetariano. Eu gosto ele muito de comer carne. Não, ela é. Ah, ela. Ah, mas eles são todos, não é? Esquece. Acaba por ser aquela moto toda, acaba por ser vegetariana. Pelo menos mas no, ela... para a comunicação social. Sim. Olha, eu já nem que ela pise com jeitinho. Já não queria saber dela. Ela já não faz nada há algum tempo, ok? Começou a ter filhos, pronto. Não, fez o Noel, que é o Noel. Eu não vi. Eu não vi, mas eu lembro-me dela aparecendo no trailer. Viste isso, Pedro? Vi. Viu com a mulher? Epá, não sei, talvez. É possível que ela estivesse pelo menos na mesma sala. Mas sabes que no Noé há um problema que pois, é, tu tens... Depois de ter lido metade da Bíblia, eu fui só a parte final, só para saber como é que acabou. Mas o problema da Jennifer Connelly no Noé é que, por exemplo, a Jennifer Connelly era conhecida inicialmente pelos seus vastos seios, depois ali a meio pela sua capacidade como atriz, e agora no Noé só lhe filmavam os olhos. Aqueles olhos super brilhantes, sabe? E tu, quando as pessoas se focam muito nos olhos, pensas: bom, já não há nada aqui para avançar. Já nada para ver. Desculpem lá, eu pensava que o meu foi muito mal pensado. Apesar de ter percebido que vocês não são pessoas de confiança, pela escolha de Jennifer, podia ter escolhido um desafio melhor. Foi um bom apanhado. Era necessário fazer, acho. Não, mas ainda bem que então nós aqui na reunião preparatória falamos quais eram os temas que íamos falar. E tu falaste do Netflix. Teve tudo a ver. Quer dizer, eu digo, vocês vinham preparados. Só que não querias mais nada. Agora vinhas preparado porque vocês vão poder. Tenho respostas super espertas, inteligentes, porque saiu do tema. Tramaste-nos bem. Ainda bem que eu vinha para aqui falar do Netflix. Fica para a próxima. Ai, meu Deus. É, vocês têm Netflix agora para adoçar a boca para a próxima? Não. Não tens ainda? Não, ainda não. Mas tu vai... tens? Pá, tenho. Mas é aquele mês gratuito? É para os miúdos. Não é para a mulher, é para os recebi, miúdos. Olha, recebi hoje um mail a dizer que acaba sábado, acaba domingo. Ah, mas vais manter? Pá, não sei. Não sei porque é o que o Carlos está a dizer, os miúdos vêm aquela merda. Aquele tempo tem muita coisa para miúdos. Muito. E os gajos vêm aqui. E eu, porque é assim, mesmo que eu queira ver, ou mesmo que vocês quisessem ver a versão portuguesa, vocês não há lá nenhum filme que ainda não tenham visto. E as séries? Não, os filmes é terrível. O catálogo de filmes é terrível. Tem lá os comentáriozinhos jeitosos. Mas os filmes é terrível. E o resto do Senhor Joaquim tem. Tem tudo. Exato. Não, mas o Netflix, epá, para gajos que têm preguiça, que vão ao São Joaquim, mas têm preguiça de escolher e de organizar ali, depois de ter que pôr o menu das legendas e aquelas coisas todas, carregar no botão, epá, é uma cena porreira. Aquilo está tudo organizadinho, um gajo vê quando lhe apetece, não sei o quê, vê na televisão, não tem que estar a arranjar esquemas de pôr o DVD dentro da televisão e outras coisas. Portanto, isso é bom, é bom que as pessoas... Eu arranjei, foi... Vocês têm um esquema, pelo menos eu aproveitei, que é a LG está aí com uma campanha, eu precisava de comprar uma televisão, comprei, que oferece 6 meses de Netflix. Ah, olha, boa. A LG até ao final de dezembro, acho eu. E então aproveitei e tenho agora 6 mesinhos de Netflix. Depois não sei se vou continuar ou não, não faço mas ideia. Aquilo vai melhorar? Provavelmente... Aquilo vai melhorar ou quê? Pá, não faço ideia. É, suposto que sim. Né? Aquilo, apesar de ter ali um catálogo que nunca mais acaba, pelo menos de séries e tudo mais ou coisa, quer dizer, se aquilo ficar igual durante 2 ou 3 anos, o pessoal acaba de ver tudo o que queria ver e vai-se embora. Portanto, é provável que aquilo renove. Há muita gente que usa depois os proxies, não é? Para aceder ao Netflix de... Estados Unidos, mas isso acaba proxy, por ser mais... O que é que é o proxy? Eu não sei o que é um proxy. Se é o Sr. Joaquim que vende? É mais ou menos, só que é assim, o pessoal que usa proxy já acha que está, não está a piratear. Um proxy é o quê? Um proxy é um sistema que te coloca numa rede americana. É como se estivesse nos Estados Unidos. O teu IP do teu computador é dos Estados Unidos, então tu podes aceder ao catálogo americano. E depois tu podes passar para o inglês. Tem um interface sim, tu escolhes em que país é que estás. Então, mas isso tens de estar a fazer no computador, etc. Que é pós-preguiçosos, é terrível. Não, é, não, pós-preguiçosos. A facilidade para mim no Netflix é teres ali tudo na televisão. Mas olha, eu tenho uma teoria em relação a isto, a pessoas que pagam por tudo, não é? Não pago por alguma coisa. Mas, que é, pá, estas coisas, é bom que alguém faça este negócio andar, porque senão os descontos que nós obtemos no Sr. Joaquim acabam por desaparecer, não é? Bem, qualquer dia o Sr. Joaquim morre, né? Acho que agora já teve aí os infartos. Não está bem, não. Teve que ir parar aí ao hospital umas quantas vezes. Mas aguenta-se, vai ser bem. Eu acho que vai ser bem. É, aguentou-se. Entretanto, arranjarem um remédio e a gente, o pessoal consegue ir ao Sr.